Vejo atentados fake através da janela. Fascistas em remake pra exterminar favela. Memória pobre morre sofrendo ação do tempo. Que mata mais uma facada, 11 de setembro. Delivery pra nossa cor, entregador e bala. 70 tiros pra matar moleque preto em casa. Um semelhante meu que morre outra vez na ação. Pra proteger o seu bandido de estimação. Quer entender qual o dilema do nosso debate? Já imaginou os pretos tudo sendo Illuminati? Seu pivetinho branco conduzido ao distrito. Meu pivetinho preto na cadeirinha dormindo. Na loja de brinquedos, só bonecas pretas. E uma loirinha perdida em frente às prateleiras. No mundo preto a cota é branca, imagina comigo. Queria ver qual que seria a cor do seu sorriso. Deus, cuida do seu povo. Não dá mais para viver assim. Deus, precisamos tanto dos seus olhos. Venha nos abençoar. Meu coração sem pino é o meu arsenal. Sei muito bem o que é nova ordem mundial. Fogo no circo, o palhaço não traz alegria. Fazer piada pra morrer de rir na pandemia. Meu pensamento crítico no verso metafísico me torna o bandido mal do crime lírico. Roedores em mundos ilusórios. Ratos à direita multiplicam em laboratórios. Num mundo desconectado de paz, as boas-vindas vêm num envelope preto cheio de antraz. Mata racista e anda de poodle. Esse é o tutorial que os pretos tipo A Sem Medo colocou no Google. Cês tão cobrando caro do lado do inimigo. Cês acha que é do rap? Espera até trombar comigo. Nem no Polo Norte cês vão me ver de toco. Meu veredito é perdão e forno. Há uma voz que diz que existe.